além de nós. Comprando meu CD, mas aí vou te provar que a caminhada é cristalina. A semente é muito grande, a colheita nem sempre é maldita. Cê pensa que consegue me parar, mas eu só saio desta quando Jesus me chamar. Dá mó veneno de quem desacredita mesmo, enxerga igual cavalo, ainda persiste no erro. Vai se fazendo de José na bota de quem é criado pela fé. Sozinho não para de pé, não precisa me provar que você é o melhor. Suas risadas irônicas me fazem ter dó. Dono do rap eu, quem diria eu? Dono do mundo é Deus, do rap quem diria eu? Vai precisar de muito mais pra me convencer. Fusão bélica declara que sou mais você. Sou mais você pra vencer. Sou mais você. Você tem o poder. Sou mais você pra vencer. Você tem o poder. Fusão bélica declara que sou mais nessa você. Nessa selva de pedras, inimigo tem inveja. Canalha nos olha torto, mas não se enxerga. Me erra, seu merda. Os pico amarela, vejo uma pá de cu de burro que na maldade nos espera. Eu sou mais. Sou mais você pra mim.